E você, coloque a sua enfermidade diante do Senhor. Eu estou aqui com um e-mail que eu recebi da Ana Pires. Boa tarde, padre. Peço sua bênção para mim, para minha família. Estou muito feliz hoje. Procurando algo pela internet, resolvi procurar nas rádios e achei aqui na Rádio Ativa FM de Penápolis. E ouvi a Hora da Misericórdia. Amei, padre, que alegria. Agradeço a Deus por ser católica e existir padre como o senhor. Adorei os testemunhos. Fiquei emocionado, eu amo Jesus. Padre, um forte abraço. Nunca mais vou deixar de acompanhar todos os dias. Ana Pires de Souza Romeira, de Planalto, São Paulo. Deus seja louvado, filha. Escute esse testemunho, já soltei o testemunho? Não, vamos lá, testemunho da plataforma. Meu nome é Natália, moro em Cambé, Paraná, sua bênção, Padre Reginaldo. É com o coração, com muita alegria, que hoje eu venho testemunhar. Na noveninha de São Roque, no sétimo dia, meu pai tinha um câncer de garganta. Ele voltou ao médico, o médico disse que ele estava com 90% melhor do que ele, o previsto. E naquele dia eu disse, Senhor, 10% para o Senhor do impossível não é nada. Continuei fazendo as noveninhas e hoje, Padre Reginaldo, 23 de outubro, graças a Deus, ele não tem mais nada. Eu agradeço, Senhor Jesus, pela graça recebida e pelo Senhor, Padre Reginaldo, por ser este anjo que faz a nossa fé aumentar dia a dia e não esquecer que o Deus realmente é do impossível. Deus abençoe, querida, que Deus a proteja. Filhos queridos, nesta terça-feira, Bíblia aberta, cartilha de oração. Um abraço ao povo de Cambé, noroeste do estado do Paraná. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Mas todos, um a um, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um terreno e preciso sair para vê-lo. Rogo-te que me dês por desculpado. Disse o outro, comprei 5 juntas de bois e fui experimentá-las. Rogo-te, me dês por desculpado. Disse também o outro, casei-me, por isso não posso ir. Voltou o servo e referiu isso ao seu senhor. Então, irado, o pai de família disse ao seu servo, sai, sem demora, pelas praças, pelas ruas da cidade, e traga aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Disse o servo, Senhor, está feito como ordenaste, ainda há lugar. O Senhor ordenou, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que se encha a minha casa, pois eu vos digo, nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta parábola é muito densa. Esse banquete que Deus faz para todos os filhos, porque Deus quer o melhor. E convida todos. O problema são as desculpas. O problema são as resistências que criamos à palavra de Deus. Hoje eu não posso, amanhã também não, depois não quero. E vamos adiando. Adiando a mudança de vida. O Senhor nos convida ao banquete e nós preferimos comer migalhas. O Senhor nos dá uma vida em plenitude e nós acabamos vivendo como miseráveis. Deus quer o melhor para nós e nós voltamos às costas. Padre Zezinho gravou uma música. Chama-se vocação. Você pode entender que seja só para padres religiosas, não. Essa música serve para todos aqueles que um dia se sentiram chamados, mas fugiram. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, vem para o banquete. Se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua. A decisão é tua. A decisão é tua. São muitos os convidados. São muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo. Quase ninguém tem tempo. É, quase ninguém tem tempo. Ouvires a voz de Deus. E às vezes Deus está te chamando. E não é para ser padre, ser religiosa, é para o seio da comunidade, é para a vida da graça, é para uma vida de bênção, uma vida de santidade. A decisão é tua. Sempre é tua. A decisão é tua. Qual será a tua resposta, hein? São muitos os convidados. Deus está te convidando hoje. Deus está te chamando. Eu estou vendo agora no site um pedido de oração. Senhor, pelo seu sangue que jorrou na cruz, pela sua paixão, eu lhe peço, conceda luz, inteligência, discernimento, esclareça aos médicos e cientistas que estão reunidos para o estudo de uma doença. Faça que ele seja um instrumento para o milagre da cura da doença da minha mãe, Maria Marlene Teixeira de Andrade, que ela fique curada. Ajude-me a rezar, Padre. A Tânia de Belo Horizonte, agora, no site, pedindo oração. Se sinta acolhida e juntos rezamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, hoje, terça-feira, rezamos pelos doentes, como a nossa filha Tânia de Belo Horizonte e tantos outros que pedem orações. Dê, Senhor, a luz do Espírito Santo aos médicos. Abençoai que possa prescrever o remédio certo e que consigam descobrir a doença. Abençoai e santificai os remédios que foram prescritos. Abençoai a água, essa vasilha de água. E que a tua bênção, Senhor, se manifeste na vida de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.